faz um carinho. Me aquece em seus braços, me empresta teu ombro, para que eu possa chorar. Sem você não sou nada, meu mundo é deserto, meu caminho é incerto, longe de você. Se andei tão porque não sabia que você sofria por me ver assim. Já nem sei quantas vezes errei, mas jamais esqueci. Foi na